să fie! Este patute, netrindat! Tu vai ver só quando for acabar com a tua raça até o fim do mundo, boba serena. Tu vai ver só o que é que acontece, moleque. Morrer, viver, morrer, viver.